Muita saudade eu sinto do meu tempo de criança. Tudo era inocência, lembro da minha infância. Jogando futebol, tipo em plena luz do sol, observando o movimento de os ônibus só de escola, que diziam que a noite era a hora esperada, que o bagulho ia ser louco, o assunto era balada. E eu nem imaginava que um dia ser eu, fazendo as mesmas fitas, mas aí vendo o que deu. Me perdi no mundo cão, muita decepção, agindo inconsciente, pensando que tava bom. Ilusão de um anjo que soprava na orelha e dizia: essa é a hora, demorou, tio, arrebenta. Meu coração sangrava pela madrugada, me sentia só, nada me consolava. E nessa foi o tempo que eu fui perdendo. Sinto falta de mim mesmo, pois nunca mais fui o mesmo. Feridas, cicatrizes, lágrimas, sequelas, carrego ainda comigo ao lembrar tio na direta. Mas hoje paro e penso, vivo dia a dia. Prometi pra mim mesmo, não preocupa minha família, que já sofreu demais, principalmente minha mãe. No DP de madrugada, chorando, o que que eu fiz? Pode dormir tranquila, pois hoje eu tô firmão. Me livrei do mundo cão, vou resgatar irmãos, tô pra vida. E assim vou prosseguir, firmão no rap, pode contar comigo, tamo junto aí, moleque, eu tô pra vida. E assim vou prosseguir, firmão no rap, pode contar comigo, tamo junto aí, moleque. E agora o tempo não volta, não posso mais viver por viver. E agora, sem demora, vou tentar viver e esquecer. E agora o tempo não volta, não posso mais viver por viver. E agora, sem demora, vou tentar viver e esquecer. I dream in my babyhood and made it to today. Live in your permanent house, but it deserves the way. But if things change, I remember what you heard. Everybody just playing good days, a reason for the blood. Now mama's cried on my block, we no blocker. No matter the heaven, nigga, who put the trigger, your Glock. Yeah, can't you complain in my past? Never will be stressed because I'm a shahoo. I ain't started making rapper, I needed this, but I won the peace. Sincerely, the boy I see, 10 equality, started with the poverty. Many tears for homies that could show me. Your ass never easy like everybody had told me. But if things change, that ain't playing the same plan. Some the game is suddenly you know, but they feel it the same pain. But I can't complain, we together with the shame. We leave the Brazil, shahoo, the man. The truth today, that about me, my babyhood, a cool learner. Supposed to be the bad places to me and my homies. No rookie, no clock, no shadow on my block. I want a little mystery, no press, question me, you why. Where they kid is down, a magazine that's got it famous. How we change it, free to be league is strange. Some people ask if they are, but the same things don't change. No extra headers, but you ain't getting revenge. Vários fatos da leste que não saem da cabeça, refletem vários testes, enfim, sobrevivência, substância tensa. Diante o crime eu fui na febre, não vi recompensa. Sou mais dizer, sou rapper, sou fuzilmente pensante. Sou fruto dessa opressão, sempre deselegante. Instante agora lembre-se, longe da ignorância. Quem sofre cada trai o meio de expressão que planta. Eu peço a paz, infância, mais concentro, quero conscientização. Brasil, seu desprezo, que destaca os dele tal extremo. Eu vejo até hoje o que reflete esse efeito. Mesmo pesadelo, alguém drogado, pensando em sossego, me defendo na luta contra o sistema inimigo. Que quer isso mesmo? Alguém de canto pra negar abrigo. Falha, seu sistema nos maltrata. Judia a molecada que o governo vê de forma indesejada. Pra justiça, liberdade pra quebrada. Infância sem desigualdade, infelizmente um sonho. Quem tem poder te esmaga, eu sei, supõe que é incômodo. A miséria que faz guerra assiste só quem tem estômago. Realidade nítida, a forma e o fio confronta sua política. Lembranças, meu país, pra mim quer te fazer de vítima. Se o índice aumenta e faz a crise, revolta um desperdício. Alguém se perde, faz do crime alguém perdido. Eu sei, sou rap, eu sei, sou ritmo. Pras ruas, vou da leste a sul, respeito, ok. Quem já não tem, faltou, mas não aqui. Se vou permanecer com paz e esperança, pra poder dizer que agora sem demora eu já não vivo mais só por viver. E yeah.